do genocídio. Descaso na periferia, não podemos prosseguir sendo pisado pela burguesia. Erga o braço com a faixa na mão, grite bem alto: revolução! Exigimos melhorias, saúde e educação. O poder emana do povo, então é o povo que tem o poder. Negam nosso direito, mas cobram nosso dever. Como cidadãos somos obrigados a votar na eleição. Exigem consciência, mas omitem informação. Não temas a opressão, se liberte da alienação. Não acredite em tudo que escuta, assiste na televisão. Resiste à manipulação dos que querem nosso mal. Todos juntos nas ruas, a luta não é individual. Não é apenas pela passagem, apenas pelo centavo. É pela sujeira no plenário, pelo dinheiro desviado. Por justiça, igualdade e valorização da vida. Tem pneu pegando fogo pra fechar as avenidas. Calma aí, mano. Vamos com eles dialogar, provar que também são oprimidos. Que o nosso povo unido será invencível. Tropa de choque começou a atacar. Peraí. Por que essa arma apontada? Por que tá mostrando algema? Cê não tá ouvindo o povo gritar, carai? Estávamos só gritando sem violência. É o que esse filho da puta tá fazendo. Lutamos pelo direito do povo que foi esquecido. Tamo nas ruas com a faixa na mão, sendo visto como inimigos. Não dá pra mandar flores pra quem me recebe a tiro. Cada situação tendo uma escolha entre pacífico e agressivo. Lutamos pelo direito do povo que foi esquecido. Tamo nas ruas com a faixa na mão, sendo visto como inimigos. Não dá pra mandar flores pros senhores do capitalismo. Cada situação tendo uma escolha entre pacífico e agressivo. Ao invés de dialogar, mandou a tropa de choque, então aguenta. Chuva de coquetel molotov, gás lacrimogênio, balas de borracha, colete à prova de bala, capacete voando na pedrada. Cansamos de esperar por promessas de mudanças. Tantos anos de opressão resultam em viatura em chamas. Em vidraças quebradas, caixa estourado na agência bancária. Carro de luxo destruído dentro das concessionárias. Estátuas danificadas, busão queimando em plena avenida. Pra mostrar que patrimônio nenhum vale mais do que a vida. Pode chamar de bandido, rotular como ato de vandalismo. Sou mais um integrante do exército dos excluídos. Mostrado como inimigo da sociedade pela mídia. Foda-se a rede escoto e seus falsos moralistas. Que discursa no telejornal que está em defesa do povo. Em forma de agradecimento, toma seu carro pegando fogo. É pelos corpos dos amarildos que sumiram sem deixar rastro. Assassinados pelo braço armado do Estado. Pelos subliminares ensinamentos da religião. O que se rebela é pecado. E o que será corrupção, Senhor, perdão. Pois não consigo amar meus inimigos. Desejo sangue de seus corpos, crivado de tiro. Não dá pra mandar flores pros senhores do capitalismo. Cada situação tendo uma escolha entre pacífico ou agressivo. Lutamos pelo direito do povo que foi esquecido. Tamo nas ruas com a faixa na mão, sendo visto como inimigos. Não dá pra mandar flores pra quem me recebe a tiro. Cada situação tendo uma escolha entre pacífico ou agressivo. Lutamos pelo direito do povo que foi esquecido. Tamo nas ruas com a faixa na mão, sendo visto como inimigos. Não dá pra mandar flores pros senhores do capitalismo. Cada situação tendo uma escolha entre pacífico ou agressivo.